Capítulo 18. O príncipezinho atravessou o deserto e encontrou apenas uma flor. Uma flor de 3 pétalas. Uma florzinha à toa. Bom dia, disse o príncipe. Bom dia, disse a flor. Onde estão os homens? Perguntou polidamente. A flor, um dia, vira passar uma caravana. Os homens? Eu creio que existem 6 ou 7. Vi-os há muitos anos, mas não se pode nunca saber onde se encontram. O vento os leva. Eles não têm raízes. Eles não gostam das raízes. Adeus, disse o principezinho. Adeus, disse a flor.